Goiânia é isso. Nós contra todos. O bagulho é louco, Titi. É a favela mesmo. É a ralé, é o rap verdadeiro. Se liga, boy. Se liga, boy. Se liga. Mais uma que vem daqui pra estralar, tremer os gravão. Goiânia cachorro louco, pobre louco, pesadão. Foda-se sua opinião, foda-se o rap de boutique. É nóia falando um monte de comédia, achando que é um crime. Respeita a nossa história, cês acabou de chegar. Nunca tirou nem o dia, o que cês tem pra falar? Nunca sentiu frio da cela, pronto 40 ladrão. Os irmão tudo em silêncio, o time do morro vivão. Bato no peito, cuzão, jamais vamos recuar. Censurado pela elite de plantão com uma HK. De Glock, pente alongado, outra pente caracol. Acabou com o comércio, é quente, real, hits é real. É aquelas fitas, tá ligado, parceiro? Querendo ou não, tem que respeitar, viado. Respeita a nossa história, cês acabou de chegar. Pivete, o que eu escrevi, ninguém nunca vai apagar. Só Deus pode me julgar, malandro, eu sei o que eu fiz. Pobre, louco, real, hits, tímido, morro até o fim. Respeita a nossa história, cês acabou de chegar. Pivete, o que eu escrevi, ninguém nunca vai apagar. Só Deus pode me julgar, malandro, eu sei o que eu fiz. Pobre, louco, real, hits, tímido, morro até o fim. Minha favela ainda tem sangue fresco nas calçadas. Polícia na madruga, vista tira mais uma vida forjada. E na TV ainda passa pão no cu do Datena, que e fala que a favela é um problema. E Deus nos livre das algemas, liberdade pros cria privado. Que o tempo perdido venha ser recuperado, louco, regenerado. Volta pro abraço do familiar, meu filho a casa irá retornar. Me lembro do passado, vários desacreditados, a pá de vizinho arrombado, programando o meu fim e contrariando estatísticas. Fosse só críticas em rítmicas, eternizo meu viver. Então bota a cara e faz um teste. Então tu fala e critica e não conhece. Não conhece, não. Verdadeiro é os pivés. A favela te conhece. Respeita a nossa história, cês acabou de chegar. Pivete, o que eu escrevi, ninguém nunca vai apagar. Só Deus pode me julgar, malandro, eu sei o que eu fiz. Pobre, louco, real, hits, tímido, morro até o fim. Respeita a nossa história, cês acabou de chegar. Pivete, o que eu escrevi, ninguém nunca vai apagar. Só Deus pode me julgar, malandro, eu sei o que eu fiz. Pobre, louco, real, hits, tímido, morro até o fim. Aê, filhão. A palavra é igual a bala, tá ligado? Quando ela é pronunciada, não tem jeito de voltar atrás. Real Hits nas produção, salve sangue B, não é que tá, ladrão. Tamo junto, família. Tamo junto. Firma!